que venho guardando em meu peito. É amor que sinto, não tem jeito. Apesar de todos esses anos terem se passado, confesso que estou apaixonado por você. Eu senti por você, no meu peito ainda existe. Pode crer, toda vez que o seu nome é falado, meu coração bate acelerado. O que se pode imaginar, eu tentei fazer. Busquei em outros braços esquecer você. Mas como vou tirar você da minha mente, se o que é passado ainda está presente? Temos que continuar essa nossa história. Oh, meu sax apaixonado, tá lindo. O amor que um dia eu senti por você, no meu peito ainda existe. Pode crer, toda vez que o seu nome é falado, meu coração bate acelerado. O que se pode imaginar, eu tentei fazer. Busquei em outros braços esquecer você. Mas como vou tirar você da minha mente, se o que é passado ainda está presente? Presente no meu peito e na minha. Temos que continuar essa nossa história. O que se pode imaginar, eu tentei fazer. Busquei em outros passos esquecer você. Mas como vou tirar você da minha mente, se o que é passado ainda está presente? Presente no meu peito e na minha memória. Pare um pouco pra pensar. Temos que continuar.